Eu tô na ativa. Mas quem acreditou em torceu. Eu tô na ativa. E outra vez a caneta pesa no papel. Narrador, poeta, não romantizou minha poesia de terror, bati no peito. A responsa de pilotar quebra, de ser a voz do oprimido no beco, a voz da cadeia. Meu prêmio do ano é ver o Gambé perguntando no enquadro se meus baratos eu comprei com dinheiro do tráfico, se nós é de verdade ou é vitrine, se nós narra o que vive, pobre, bem sucedido, eles não admite. Minha oitava série não me proporcionou comprar um carro, o speed, uma big trip pra cortar de giro no asfalto. Os da minha classe, os da minha cor é só financiado. Uma semana de campana pra poder catar no assalto. Eu aprendi que pra colher cê vai ter que plantar. A vida é como uma roda gigante. Se a situação hoje tá ruim, mas pode melhorar, é só não fazer merda todo instante. Não foi vendo a queda de ninguém que eu aprendi a levantar. Fui tropeçando e levando o tombo. No fundo do poço eu lembro a água que eu tomei. Meu castelo eu levantei foi com aquelas pedras do escombro. Eu aprendi que pra falar cê tem que ver acontecer. Outros barato louco que nós vive, não adianta copiar o que você viu na TV. A vida emociona bem mais que filme. Eu aprendi que pra falar cê tem que ver acontecer. Outros barato louco que nós vive, não adianta copiar o que você viu na TV. A vida emociona bem mais que filme. Realidade mesmo é que quem sabe do problema é só quem tá passando. O resto é balela, não é real. Vidal, um grande irmão que o rap me trouxe. Galo, jamais esqueço de você, meu brother. É impossível falar de mim sem citar os nomes daqueles que tão do lado que não abandona e foge. Bala nos que for contra e conspirador, nos falador que sabe um terço e o resto inventou. Quem me viu de CB no jet, o canela na cinta, não sabe da oração pra eu voltar pra casa com vida. Cada segundo respirando eu sei.